08.0. Controle Salvador, bom dia, até 3399, faça 2000 na Dayal. E 3399, mantém 360 da EL. 360 da EL, 3399. Tá, Juliette, prossiga. Papai Juliette, autorizado acionamento, está pronto cópia? Está autorizado para BH, nível 400. Cola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da EL, Leda após Leda Bridge. Controle 120.8. Responda 5017. Tanguás Papai Juliette, a pista em uso é 1-0. Após decolar da pista 1-0, a primeira curva é à direita. Cumpre o preço da saída da EL. Após a posição da EL, voa Leda. E após Leda, Bridge, para interceptar o uniforme Zulu 16. O controle de Salvador opera em 120.80. Responda 5017. Papai Juliette negativo no uniforme Zulu 1-0. A primeira aerovia que interceptará é o uniforme Zulu 16, após bridge. Atos Papai Juliette, que está no pátio 3. Papai Juliette, escute a informação ATIS Golf. Chame na frequência da torre para o táxi. Três, 399, chame Recife em 125. Uno, alterna 12545, está restrito agora ao nível 320. Restrito ao 320, chama Recife 1251, alterna 12545. A primária corrigindo 13325. 13325, 12545. Solo Salvador, bom dia, Webjet Whisky, Juliette Bravo. Bravo, prossiga. No pátio 3, senhor, solicito autorização de reboque para o pátio principal, box número 04. Autorizado, segue reboque. Me chame para ingresso no pátio principal. Chamará para ingresso no pátio principal, o IC Juliette Bravo. Salvador, Webjet, Whisky, Juliette Bravo, já encontra-se pronto para ingresso no pátio principal. Precisar de ingresso, informe ao término, Whisky, Juliette Bravo. Prosseguindo, reportará para o término, Whisky, Juliette Bravo. Está pedindo o está sendo abocado após Taxi Índia até o ponto de espera. Ajuste no 014, Oscar Papaglietti. Do táxi até a saída do pátio 3, após segue via Taxi Índia até o ponto de espera, Oscar Papaglietti. Confirme o POB e a autonomia, Oscar Papaglietti. Puxa e acionamento, Gol 987, no 5. Gol 987, sente, aguarde um instante. Aguardando o Gol 987. Falou, Salvador Webjet Whisky, Juliette Bravo, reforçando o terno do reboque para o parque principal. 004, obrigado, bom dia. No 737, se tiver que se não achar no táxi. Camará, Gol 987. Favilés autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 80 graus, 10 nós. Papai Juliette, decolou aos 1-1, nascendo o controle, 120, décima 8. Juliette 7, passando ao controle, bom dia. E acione 50 no 7, olha com o Papai Juliette. Pronto, gol no 8, 1 na 7. Menor que no 7, prisada alinhada e decolar, pista 10, 180 graus e 10. Prisada alinhada e decolar, gol no 8, 1 na 7. Oscar Papai Juliette, Proa de Bridge da presente, chame Recife. Em 1-3325, alterna 1-251. 3325, 251. Salvador, Webjet, Juliet Fox. No 7 de Close no meio, chama 120, décima 8, controle, meu voto. 8, boa. 120? 8. 8, boa. Juliet Fox, vou prosseguir. Bom dia, uma solicitação de reboque pushback da posição 5 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. 17. Afirmativo, reportarei. 360, gol 1817. 1817, Recife, em 1251, alterna 13325. 1251, 3325, boa noite. Salvador, Webjet, Juliette Fox, finalizando o reboque. Obrigado e um bom dia.